E aí, galera, bora começar essa caçada? Rafa, o bardo. Deixa eu editar essa parte. Alana, a druida. É Hunter o quê? Bill, o monge. Tacap na mão, carne na brasa, perna forte, soco nos cornos, vai lá. Sansara, a cavaleira. Com a espada em punho e pela honra do grupo. Nerdmaster, o clérigo. Ai, meu santo cara. Opa, pera. Orion, o paladino. Meu escudo é a prova de spoilers. E Leônidas, o ladino. Cuidado com o ataque furtivo. E é claro, eu, Koala, seu Hunter. Agora vamos reunir todos os Hunters no 3, hein? 1, 2, 3. Vocês lembram as pessoas que vocês botariam no Death Note? Olha isso é bom porque... Eu só queria que ele fizesse alguma vez uma abertura com uma frase que fizesse sentido, cara. Toda vez, vocês lembram? É. Como se fosse uma coisa de 10 anos atrás. Não, é como se o nosso podcast tivesse uma temática de nostalgia. Não tem nostalgia, vocês lembram disso? Ele podia simplesmente chegar e falar: se vocês tivessem um Death Note, o nome de quem, de que famoso vocês poriam? Pronto, não tem nem vocês lembram da puta que me pariu. Ô, Nerdmaster, aqui, eu vou fazer uma pergunta pra você, você me responde com sinceridade, hein, beleza? Se eu te odeio, sim. Quando eu chego no teu podcast, eu fico escrotizando e comentando o formato que você colocou? Claro. Mentira, nunca fiz isso, cara, nunca fiz isso. Agora eu vou fazer. Eu vou chegar naquela merda lá e falar: porra, eu acho uma bosta esse jeito que você tá fazendo a parada, hein? Ah, tomar no cu. Você não vai fazer isso, que o dia que você fizer isso, eu tiro todos os episódios do Intercat do servidor. Eu aceito, não pode criticar você então, você é tipo a diva do baile. Não, eu sou vingativa, Ben. Tá bom, olha só, gente, escuta. Pra deixar justo, não vale colocar meu nome, porque eu sei que vocês, o Nerdmaster, ia com certeza usar essa piada. Caralho, porra. Principalmente não vale botar teu nome, porque você falou que era pra botar nome de gente famosa. Ah, é, eu falei, né? É fácil, Gilmar Mendes. Que isso? Quem? Quem é esse? O ministro do Supremo Tribunal, que tá fudendo com todas as acusações que o Moro tá fazendo contra o Lula. Caraca. O Moro faz a acusação, filha da puta vai e bota habeas corpus com a porra do Lula. Entendi, então é política, certo? Você sabe que o personagem da Praça Nossa, que é um político... Ai, cara, agora não lembro. É um deputado todo cheio da pompa que fica falando que é só aceita propina e o caramba 4? Não. João Plenário. Ah, tá. João Plenário, lembra desse personagem da Praça Nossa? Adivinha baseado em quem que ele é? Do Gilmar Mendes. Eu não vejo Praça Nossa, então não sei nem o que você tá falando. Ah, tá bom. Não, mas olha só, cara, eu gostei que você foi, tipo, você foi óbvio, mas não tanto, porque era bem provável que você botaria alguma coisa relacionada à política mesmo, já que só tem ladrão, só tem ladrão no nosso governo, aí é a justiça, né, é, tipo, você se tornaria o deus do novo mundo, qualquer merda assim. Já que é pra matar os maus, vamos começar com a galera lá de Brasília, né? Ah, é de fato, né, são os piores. Vai, Mário, e você, cara? Por que não botar o gordinho da Coreia? Ah, é porque tem... Não, tá louco, dele. O gordinho da Coreia é perigoso. Se tu mata ele, de repente ele cai em cima do botão que dispara os mísseis. É. Ai, cara, eu não sei quem escreveu, mas tem uma pessoa que eu vou contar a história no Mais Uma Tabeneiro, que é o maluco que faz vídeo pro YouTube. Conta aí o nome, conta aí logo, cara, quem que é, cara? História é mistério. Cacete. É o Cauê Moura? Não. Não pode... É o filho da puta que me fez um vídeo que no título tem 100% comprovado, cara. Ah, eu vi esse vídeo e não acreditei. Eu falei pro meu irmão: assiste essa porra também. Ele ficou: caralho, que porra o cara tá falando? O cara tá cagando pela boca. Eu fiquei: meu Deus do céu. Mas eu vou botar aqui, ó. É Sir Duncan, esse é o nome do canal dele, mas eu não sei o nome do filho da puta aí. Então, como é que você vai matar o cara? Você escreveu no Death Note. Então. Só dar um stalkzinho básico. Será que você escreveu o nome do canal do cara? Você. Aí você mata o canal em vez do cara, né? Toma strike, né? Se escrevesse o nome do canal dele no caderno novo da série da Netflix, matava ele. Quem falou isso? Escreveu só o Apache, né? E funcionou? Vai, Alana, você é uma pessoa famosa que você gostaria muito de matar. Michel Temer. Mas o Michel Temer acho que não dá. Undeads e vampiros não morrem com o Death Note. Cara, olha só. Death Note futuro é alienígena? Não sei, né, cara? Nunca testei. Eu vou contar aqui uma parada pra vocês. Numa feira de anime que eu fui na época que eu era adolescente, eu tinha meus 15 anos, mais ou menos, tava no ensino médio, eu comprei um Death Note desses de réplica, sabe? Jura que era foi réplica? Não, escuta. Você jura que foi réplica? escuta. Tem certeza que não era um legítimo, não? Não, porque... Aí que tá, cara. Aí é que tá, eu comprovei. Não, porque eu testei. Eu comprei assim, eu falei, caraca, será que o mundo foi bom assim? Me deu um de verdade mesmo? Aí eu fui lá e escrevi o nome de uma galera e ficou essa vergonha, porque pegaram e descobriram. Aí o Vinícius descobriu isso. Aí essa galera que tinha o nome escrito, viu que tava lá escrito, você queria matar eles, foram lá te comeram de porrada, né? Não comeram, não, acharam engraçado. Eu falei assim, ah, galera, foi só uma piada, ha. E eles acharam engraçado e não. Não, sentiram pena, tipo. Que era assim. Real? Você realmente achou que era de verdade? Eu não achei, eu tinha certeza que não era. Mas, por via das dúvidas, eu. A gente já era grande naquela época. A gente já era grande. Alana, você tem que entender uma coisa. Você era uma pessoa instruída, uma pessoa assim, já madura. O Koala assim, ainda tem cabeça de 5 anos até hoje. Ah, vai tomar no. Vai se ferrar, ô bolha velha. Vai tomar banho, ô bolha velha. Fica me sacaneando. Tá bom, agora é sério, fugindo um pouco de política, é assim, vale matar a gente que, tipo... Felipe Neto. Não, pode ser, mas não. Felipe Neto. Irmãos Neto. O que que o Felipe Neto te fez, cara? Ele tá usando... Não, olha só, escuta, ele tá usando criancinhas, cara. Eu como Kira, eu quero tirar as maçãs podres do mundo. Isso. Ai, meu filho, você quer fazer mal o Felipe Neto? Para de assistir os vídeos dele, então, assisto, irmão. Cara, eu não assisto, é o Mário que assiste essa merda e fica compartilhando na eu página. Eu não assisto. É, mas é sério, eu acho que eu colocaria pra morrer de morte, porque eu sou uma pessoa muito egoísta. Eu não posso ter definido, não, porque eu sou um cara muito egoísta, eu não usaria nenhuma... Morrer de morte, morrida. Não, ele ia querer morrer, assim, só de mentirinha, só de sacanagem, entendeu? Ah, ele ia tentar, mas não ia conseguir, porque ele é um péssimo ator. Eu tô falando do Tobey Maguire, cara. Acabou, cara. Pra mim, chega. Olha só, eu vou falar aqui agora. Talvez vocês fiquem surpresos, mas o Tobey Maguire é o meu pior inimigo. É o meu pior inimigo. Ah, é. Igual o Will Wheaton, que era inimigo do cara lá do Big Bang Theory, né? É, tipo isso. É o execrável Tobey Maguire. Não, eu tenho certeza absoluta que de noite tá lá o Tom Maguire na cama dele dizendo: nossa, o que é que eu devo fazer pra sacanear o Koala? Vou fazer um novo Homem-Aranha. Aí a sacanagem, a maior sacanagem que ele pode fazer comigo, cara, é ele interpretar de novo o Homem-Aranha. Não, se hoje o Tom Maguire fosse fazer um Homem-Aranha, só fosse um papel do Tio Ben, né? Então, mas sumiu, né? Acho que até já usaram o caderno nele. O cara sumiu, o cara faz mais nada. O último filme que eu vi que tinha ele, que eu não assisti porque tinha ele, e também porque parecia ser um filme de bosta, foi aquele Água para Elefantes, tá ligado? Ah, filme é maneiro. Ah, não é aquela coisa, minha nossa, que coisa sensacional, mas é um filme maneiro. Ah, mas tem Tobey Maguire, cara. Ele consegue estragar tudo. Ele quase estragou. Eu fui assistir Trovão Tropical. Os 30 segundos que ele aparece no começo do filme, eu quase parei. Esse é o nível de desgosto que eu tenho com esse cara. Gay! Eu não sou gay, eu sou uma pessoa muito... Tá bom, vamos. Na real, o Wallace é apaixonado, né, pro cara. É tipo aquele negócio, né, Mario? O cara fala mal, enche a boca, fala muito mal, mas na verdade ele é mega apaixonado pelo cara. Ô, Mario, mas você não falou, você vai matar o canal do cara mesmo, é isso? Eu tenho que botar o nome, eu tenho que participar dessa abertura, né? Tem que falar qualquer nome. Mas eu achei que o Nerdmaster ia botar o nome do... Porque no último cast, puta que pariu. Eu não me meto com merda, não. Ô! Fala assim, vambora, começa essa bosta. Vambora. Nossa, não começou ainda? Isso aqui, acredite se quiser, Alana, é só a introdução. Mentira! Não começou. Porra, eu tô perdendo minha novela pra isso. Vambora. Eu não sou Hunters. Eu sou o Koalance, o Hunter. E essa provavelmente foi a abertura mais curta que a gente já fez, eu não sei. Porque não foi, não. Ah, não foi, não. Tá certo. Eu sou o Koalance, o Hunter. E ao meu lado, comigo novamente, nós temos o nosso queridíssimo e apreciado, o Nerd Master. Ah, agora eu sou apreciado, é? Ah, caraca, que legal. Poxa, eu tô emocionado com caraca, isso. Caraca, cara. Tô felizão. Olha só, vou falar uma parada contigo. Quando eu te xingo, você fica puto. Quando eu te elogio, você fica puto. Você quer o quê? Eu não quero nada. Eu quero dormir. Posso? Posso ir embora dormir? Se segura com a galera. E também comigo, novamente, como sempre, né? Nós temos o Orion. E aí, os notes do Gatchaman são mais legais. Nossa, ah, pior que verdade. Eu concordo. Até o filme live action do Gatchaman é melhor do que essa porcaria. Eu só conheço o. Eu fui assistir o Gatchaman clássicos, cara. Né? Eu não consigo desenho, porque eu cheguei a assistir o reboot. Não é bem o reboot, que é. O Crudes é legal pra caralho. Tá certo. É, e também, fazendo a sua estreia, porque a gente gravou mais uma Taberneiro 1, não conta, né? Porque ficou aquele áudio bosta. Não deu pra entender nada. E se, eu vou fazer só uma apelação rapidinha. Gente, se você vai ouvir o HunterCast, você que tá fazendo maratona, porque tem uma galera fazendo maratona do HunterCast que eu sei. Sim, né, Márcia? Tem mesmo, otário. Sim, então, pra vocês que estão fazendo maratona, sim, eu te perdoo. Pula o. Sim, pura mais uma Taberneiro 1, porque tá bem não ruim. Pula, né? Não tá pula, ruim. Não. Não tá pula, porque ruim. Se ele lançou, ele tem que ser responsabilizado. É uma falação de. Tá bem ruim, tá bem ruim. É uma falação de bosta do caralho que teve aquele podcast. Puta que pariu. É meu, meu. Enfim, nós estamos aqui com a Alana. Eu tenho que falar alguma coisa legal agora? Já falou, parabéns. Falou melhor do que o Paulo. Tá certo. É essa frase, legal, entendi. Então, Nerdmaster, o que nós vamos caçar hoje? Nós vamos caçar os caras que produziram e o diretor daquela merda daquele filme do Death Note pra ver se a gente mata eles. Aí eu subo o nome pros caras que eu botar no Death Note. Você sabe que tá dividido aqui, né? Tem duas pessoas que gostou e duas pessoas que não gostaram, né? É, porque todo mundo tem direito de estar errado. Eu sou imparcial porque eu não assisti o anime inteiro. Ah, caralho. Cara. Eu assisti o anime e eu achei o filme bom. O filme bom, pô, né? Excelente. Tem seus problemas, mas é bom, pô. Eu já falei, todo mundo tem direito de estar errado. É, todo mundo tem direito. Peguem seus cadernos e botem em suas aljavas, olha aí. Sejam bem-vindos a mais uma caçada. Como eu gosto sempre de fazer em começo de todos os casts relacionados a filmes e adaptações, eu gosto sempre de contextualizar a situação, tanto no filme quanto nos bastidores e fora dele. O que acontece? Death Note, como todo mundo já deve saber, ou se você viveu numa concha até hoje e não sabe, é um anime que foi lançado pela Sony Jump, né, Deadmas? A gente falamos disso no mangá aqui. Na Sony Jump, ele não foi lançado como anime, não, tá? Na Sony Jump é o mangá, tá, meu amor? No ano de 2003, cara. Tivemos o lançamento desse grandioso anime, que é um anime de investigação, narra a história de Light Yagami, o que encontra um caderno de um Shinigami, que é um deus da morte, né? Japonês, no caso, da cultura ocidental, que tem a habilidade de, quando você escreve o nome de alguma pessoa, essa pessoa morre da maneira que você descrever. Em resumo, é um anime de investigação policial, né, Netmas? Pode dizer que é isso, né? É um bandido sendo perseguido pelo detetive, né? Detetive e bandido, mas tem uma sinergia nesse estilo, só que com elementos sobrenatural, né? Por conta da história dos Shinigamis. E pra contextualizar mais ainda, o anime foi lançado em 2006, tá, Zé? O mangá é que foi lançado em 2003, tá? É, eu perguntei, o Alex, você tinha certeza disso? Confundi, cara. Enfim. Eu pedi, eu sei ler, porra. Porra, Alex, que merda de otaku é você? Eu sou otaku. Pedido. Não, meu irmão, eu não sou otaku. Tu é otaku. Tu é otaku de Chica Death Note, escreveu o nome dos amiguinhos, porra. Não, mentira, isso tá tem anos, isso tem mais de 6 anos. Isso tem mais de 6 anos. Vai te catar. Olha só, vou dizer uma coisa. A Alana chegou pra mim, foi que dia? Foi tem 2 dias atrás no WhatsApp falando comigo assim, ó. Ô, Wallace, fala uns animes aí que eu quero ver, que eu também quero virar o Motami. Uma Otami. Falou assim, essa merda. Eu falei que eu queria aprimorar os meus desenhos. Eu nunca disse que eu queria virar essas porra aí, tá? Eu tenho um print, okay, lá. Ok, sim, ok. É relevante. O mangá foi lançado de 1º de janeiro de 2003 até 15 de maio de 2006, em 12 volumes, pelo mangaka Tsugumi Oba, ilustrado por Takeshi Obata. Já o anime, ele foi exibido pela primeira vez em 3 de outubro de 2006, tem 37 episódios e foi até 26 de junho de 2007. Obrigada, Tia Wiki. Obrigado. Você viu, Wallace? É assim que se faz a apresentação técnica do negócio. Aprendendo a ler. Eu não tô aqui pra outra poder coisa, coordenar, outra coisa desvanear. Que é bom saber a respeito do Death Note. E sim, eu tô sabendo tudo isso, ouvinte, porque eu fiz um videozinho sobre Death Note pra falar da merda desse filme da Netflix. Eu tive que dar uma estudadinha, mais do que o Wallace. Teve um filme em 2007, de 130 minutos, que falava sobre... É mais ou menos o que a Netflix tentou fazer, só que feito direito, entendeu? E um segundo filme em 2008. E se eu não tô muito errado, teve um terceiro filme agora em 2017. Esse terceiro filme é uma coisa inédita. É tipo, depois do Kira, entendeu? Depois veio outro Kira. Maluco com caderno e... Como se fosse um sucessor do Kira. Então, vamos lá, gente. Traçando um paralelo aqui. São duas mentes extremamente brilhantes, né? No anime. No filme, não digo. No filme é uma bosta. No anime, que é o L e o Kira. E o Light. É basicamente Sherlock Holmes e Moriarty, né, Netmaster? É basicamente isso, né? O Sherlock, se a gente levar em consideração o Sherlock Holmes do seriado da BBC agora, né, que é o Sherlock, que é cheio de mania, todo metódico, todo maluco, é bem parecido com ele, sim. Basicamente é isso, gente. Se você não assistiu um anime, eu acho que vale a pena dar uma conferida, mesmo que você tenha sido uma das muitas pessoas que não gostou do filme, porque, como o Netmaster, eu não vi seu vídeo ainda, mas você chegou a falar que as diferenças do anime pro filme, né? Eu falei basicamente sobre o que destoou nos personagens do filme pro anime. E sim, falei basicamente as principais diferenças entre eles. E deixei bem claro, como já tô deixando bem claro aqui, minha opinião que esse filme da Netflix é uma abominação. Tá certo. Eu falei no começo da abertura que tinha duas pessoas que gostaram do filme e duas que não gostaram desse cast. Na verdade, seriam 6 pessoas, só que Rafa teve que dar pra trás. Cara, essa frase fora de contexto fica tão errada. O Rafa vai te ferrar muito na edição, cara, depois dessa frase. Ele não vai não, ele não vai não. Ah, que saudade que eu tava dessa porra, que saudade! O argumento dele foi: ele assistiu dois animes bons, que foi Akira e o acho que Ghost in the Shell, se não me engano, e ele esqueceu completamente o filme e não se sentiu à vontade de gravar um filme que ele não sabe, que não lembra de nada. Ele deu sorte, ele conseguiu esquecer. E a Sarah, que ia gravar com a gente hoje, ela teve que sair urgentemente, em cima da hora, pra poder ver alguma coisa, enfim, não é importante. De qualquer forma, temos aqui a Alana, que gostou do filme, né, Alana? Que foi o seu primeiro contato com Death Note, né? Na verdade, o meu primeiro contato com Death Note foi quando você tinha um no colégio. Mas eu não tinha no colégio, cara. Não é isso, o primeiro cara. Contato dela foi o Otakão falando: vai tentar entrar no rio. O que vier disso aí é lucro, porra. Não. Cara, não foi desse jeito, cara. Vocês estão levando isso pra um lado muito errado, cara. Pelo que eu te conheço, Wallace, eu tenho certeza que foi desse jeito mesmo. Ah, não toma banho, cara. Não foi. Eu só lembro que ele ficava andando com aquele caderno pra cima e pra baixo, mostrando pra todo mundo. Mentira, eu fiz isso, cara. Eu nunca falei essa merda, cara. Se você começar a espalhar boatos aqui, eu vou espalhar boatos seus também. Que porra, cara, que de qualquer forma, qual que foi suas primeiras impressões vendo um filme? Quando acabou, o que você pensou na hora? Eu curti o filme, eu achei inteligente a história. Ah, caralho, cara. Entendeu? Porque eu não conhecia o anime. Aí eu achei muito inteligente e tal. No final do filme eu achei, porra, maneiro e tal. Só que a questão é, quando você tem uma parada que você já assiste há muito tempo, vocês, otakus, eles estavam, né, porra, anime, dava aquela expectativa e tal, e os caras fizeram um filme, tipo, pra vender, tá ligado? Alguma coisa assim. E aí vocês acharam uma merda. É tipo quando uma banda antiga lança umas músicas bosta pra vender. Quando eu comecei a assistir o anime, eu vi que tinha, porra, muito mais coisa, né, Igual quando você lê um livro e depois você vai ver o filme. Você vê que o filme comeu várias partes importantes e tal. E adaptou de maneira negativa, né, o filme. Mas, Alana, nem todo mundo... Só pra deixar uma parada clara pra você, que eu tô pra te falar já tem um tempo já. Nem todo mundo que vê anime é otaku, tá? Então para de generalizar todo mundo que você fala de maneira depreciativa que eu te conheço. Tá. Se vê mais de 5 animes é otaku. Alana, deixa eu só falar um negócio. Não é porque o Koala é otaku que todo mundo vê anime é otaku, tá? Eu não sou otaku, caraca. Para com isso, gente. Eu não sou otaku. E nem todo mundo que vê anime é otaku que nem o Wallace. É o ponto de andar, por exemplo, acho que o Death Note. Aí veio essa notícia de que vai sair versão live action americana, porque já tinha duas live action japonesas, eu vi, são boas. Japonesa, mas diferente da americana, os japoneses sabem respeitar o material original na hora de adaptar um live action, né? Só você ver, por exemplo, o Samurai X em live action é sensacional, os dois Death Notes também são ótimos, o Patrulha Estelar, né, que é o Battleship Yamato, também é maravilhosas versões live action. Aí veio essa bomba da Netflix americana e puta que pariu, como eu queria poder pedir pra Netflix me devolver essa 1h40 da minha vida. Mas então, o live action japonês ficou melhor por causa que tem mais tempo, né? Os caras botaram em 1h30 muita coisa. Eu acho que ficaria melhor no formato de série, é o Death Note, não o filme. Uma série, sei lá, com 5 episódios, ah, uma hora. Eu concordo. Acho que... Eu concordo, não, série, eu só discordo de uma coisa, cara. Mesmo que eles tenham condensado a história, se o negócio tivesse sido bem feito, se tivesse sido bem produzido, eu não reclamava. Mas, cara, a produção desse filme deixa filme trash com vergonha. Adaptações em japonês, geralmente elas são melhor. Você já viu a do... Você já viu a do Samurai X, não já? Já, Samurai X, sim. Você já viu como é que... Os três filmes são excelentes, cara. E a versão coreana. Agora, você já viu também a animação do Gintama? Não, essa não. As únicas que eu vi em live action foram Samurai X, Death Note e Battleship Yamato. Tá, tem uma do Gintama também que eu achei que ia ficar ruim. Apesar de ter ficado zoado, ficou muito bom, cara. Só que tem um porém, no Gintama o anime é zoado. Então tá perfeito, tá ligado? Tá bem fiel no jeito que é o anime. Tá, se o anime é zoado e o live action é zoado também, tudo bem. Aí beleza. Não, tudo bem. Parece que eles colocam a essência real dos personagens. Diferente do americano, que ele faz mais coisas mais voltado pro blockbuster, né? Que é coisas que acham que a gurizada vai curtir mais, em coisas que estão na moda. O filme podia ter sido dois filmes, só que o primeiro terminar quando o Wallace chegasse na história, saca? Mostrar todo ali o desenvolvimento do Kira, a saga dele de matar os bandidos, e quando o Wallace aparecia, o primeiro filme acabava. É, eu acho que não funciona, cara, porque o Wallace, ele já tá no começo do anime, sabe? Que acontece? Eu acho que funcionaria de uma seguinte forma: uma série, igual você falou, ou então, cara, um filme diferente onde você conseguisse dividir dois protagonistas, vendo, tipo, da ótica do Kira e da ótica do L, sabe? Não precisa nem parecer a Mia e tal, pode ficar só mais centrado nos dois. Então o filme girar em torno das ações dos dois. É tipo Gato e Rato mesmo, cara, como os filmes antigos do Sherlock Holmes. Quer ver um filme que seria bem o estilo que deveria ter sido esse Death Note? Aquele Prenda-me Se For Capaz, que tem do Spielberg, tem o Leonardo DiCaprio e o... Ah, sim, pô, esse é bom, velho. Esse aí sim, daquele jeito mesmo. Vê se nesse estilo o Death Note não seria melhor. Ó, e dá uma corrigida bastante. Sara, mas sabe o que me incomoda? Além do desenvolvimento do roteiro, cara, me incomodam duas coisas nesse filme. Eu acho que talvez vocês também tenham reparado isso. Vocês perceberam que o filme não decidiu o que ele quer ser? Se ele vai ser uma comédia, se ele vai ser um terror, se ele vai ser uma investigação, um suspense? Eu não sei em que ponto você viu comédia nessa merda. Ah, ele tá falando da parte que o Kira grita quando... Também, mas não é essa não. Mas tô falando daquela parte quando a Mia, no final do filme, ela descobre que o Light colocou o nome dela no caderno, que eles estão em cima da roda gigante e tal. Aquilo foi comédia total, cara. Ela, caraca, você colocou o nome no caderno? Você tá de sacanagem, cara? Como é que você fez isso e tal? Aquilo foi comédia, cara. Cara, eu não vi comédia nenhuma nessa cena, cara. A mulher tava surtando, parecia que tava tendo TPM, cara. Não sei onde que o Wallace tá vendo comédia nisso, cara. É que ele ia morrer, cara. Ele tava engraçado. Você conhece o Wally Solta Franga? Ô, Nerd Massa, por que você acha que ficou tão terrível assim o filme? É o seguinte, Flo, como eu já te disse, como disse aqui não no começo da brincadeira... Pô, caraca, tomou um pitão. gratuito, desculpa, cara. Desculpa então, minha filha. Eu sou uma pessoa mais velha, eu gosto de ter educação com as pessoas. Caralho, então, tô brincando, vai, explica. Uma patada, Lana, que agressiva. Eu, como falei no começo do cast, eu tive contato com Death Note primeiro com anime. Assisti o anime todo, li o mangá todo, inclusive o mangá tem até mais coisa ainda do que tem no anime. E aí o que que acontece? Quando eu fui ver esta abominação, eu fui ver sabendo como é que era o anime. Então, a fazer a comparação deste filme da Netflix com o anime era impossível de não fazer. Aí, o fato de que a história desse filme destoa totalmente da história do anime já me tirou pontos, vamos assim dizer. Mas, afora isso, se isso já não fosse o suficiente, o estilo exageradamente gore das mortes do caderno, a má produção, cara, que esse filme não é bem produzido, não adianta ninguém querer me dizer, não, esse filme tá bem produzido, não tá. A porra do Ryuk parece que não... Tá óbvio que ele não tá ali na cena. O CGI desse bicho tá tão destoante do resto do cenário que parece que tem uma luz de neon apontando. Eu sou o boneco. Não, e você repara que eles tentaram esconder isso de uma maneira que só colocaram o Ryuk aparecendo no escuro, em todas as cenas. Você não consegue ver ele claramente. Foi uma forma de tentar disfarçar o CGI do filme que tá mega amador, né, cara? Fora que assim, quase não apareceu, né? Porque acho que... Nerd Master, eu consegui assistir o filme como fosse eu não conhecesse as séries. E eu, isso eu achei o filme bom. Foi um... Ele é um filme que ele diverte, no, mas pra quem é fã não vai gostar mesmo. Eu já, no, aos 20 minutos já tava, caraca, esse negócio já tá bem estranho, mas vamos continuar, né? Eu acho que eles focaram mais na história do casal, aquela parada do romance, aquela parada meio doentia, do que na própria história, tipo, justamente pra vender. Não, e pior que foi uma inversão de valores, cara, que eu não entendi por que adaptado dessa forma. Por exemplo, você tem no anime que o Light é o cara manipulador. O Light é o cara que usa a Mia, que é o cara escroto, que não tá nem aí pra ela. Aliás, não tá nem pra ninguém, né? Ele só usa as pessoas ao redor dele. Tanto a irmã, quanto o pai, quanto todo mundo no anime. Agora, no filme, cara, a gente põe algum personagem que, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas ele parece que ele é completamente submisso à Mia, cara. As ações da Mia. Por exemplo, a hora que ele decide que ele não vai mais matar. Tipo, eu não vou matar, não vou usar esse caderno, a minha fala. Light, não faz isso, sei lá, é porque eu te amo. Aí na hora ele vai lá, beija ela, coisa que o Light do anime, cara, nunca faria, cara. Não, isso me lembra a opinião que o Miotti falou, não vale a pena dar pena deles do Death Note. Ah, o cara parou de matar, então a minha, não, mas eu te amo, deu pra ele, pronto, já deu pra ele, ele já quis matar. É tipo isso, exatamente, cara, é tipo isso, cara. O que a gente tem, Nerdmaster? Pontua as diferenças principais do Light Yagami pro Light Turner. Bom, vamos lá. Vamos começar da seguinte maneira. Light Yagami, é desde o começo da série, desde o primeiro episódio, é mostrado que ele é primeiro lugar na escola, popular entre as pessoas. O cara... É que a gente tem que entender uma coisa. Diferente dos Estados Unidos, no Japão, se o cara for o fodão o cara pra ser o maioral da escola, ele pode ser o maioral da escola sendo um gênio. Ele não seria execrado, foi o execrado por ser inteligente. Ele não seria um nerd. Ele não seria bulinado por ser um inteligente. Muito por conta, na cultura japonesa, o cara que é o primeiro colocado da escola é praticamente o rei da escola. Não, rapidinho, né, Márcio? E sem contar que, mesmo aqui no, na cultura ocidental, cara, essa parada do nerd estudioso ser o cara que sofre bullying já é uma parada que já tá meio batida, né? Já caiu já, né, cara? Aqui no Brasil... Talvez, nos Estados Unidos não, cara. Os Estados Unidos tem muito arraigado essa história de que o foda é o cara dos esportes e a galera da inteligência são os nerds. É. Ah, cara, eu não sei até quanto isso é verdade, porque eu tava assistindo, igual a gente pegou o último Homem-Aranha agora, que se passa, que você não viu o filme até hoje, né? Não. Tá certo. Então eu vou dar um pequeno spoiler. O filme se passa mais ou menos todo no Homem-Aranha no colégio com os amigos dele da escola. Você tem lá o Flash Thompson, que nos quadrinhos quadrinhos é o cara dos... E nos filmes antigos, nos filmes anteriores também, né? É o líder nos esportes, o atleta, o fodão, o que dá porrada no Peter, esse tipo de coisa. E nesse filme a gente tem um Flash mais focado nos estudos também, que ele não é o cara que dá porrada no Peter. Inclusive o Flash é até meio da galera, tá ligado? Mas ele é o cara que sacaneia o Peter de uma maneira igual eu fazia com a galera na época da escola, no ensino médio. Tipo, sacanear só de zoação, tá ligado? Às vezes ele pega bem pesado com o Peter, sim. Não, Wallace, você tá mentindo. Tá, cala a boca, Lana. Mas era... Cala a boca, Lana, eu tenho certeza que ele tá mentindo, cara. Não, eu também zoava a galera também. Você é da turma, porra. Não, é isso aí não. Isso aí não. Seguindo. Vai. Então, o Light Yagami, versão japonesa, é popular, gênio, primeiro lugar na escola, líder do corpo estudantil e o caramba 4. Primeiro, o filme tenta fazer a gente entender que ele é super inteligente só por conta de que pessoas compram dele trabalhos de escola. Mas isso não é necessariamente prova de inteligência. Muito pelo contrário, porque o cara tá fazendo uma merda, tanto tá fazendo uma merda que nos 5 primeiros minutos do filme o cara é pego e se fode porque ele dá cola pros outros. Isso é inteligência, então caralho, eu sou burro pra cacete. Fora que ele, tipo, tenta ser inteligente, meio delinquente também. Não, é isso, aí tem essa parada. Não, aí ele tenta ser altruísta, tipo. Aí, ele está. O quarterback lá tava mexendo com a Mia, não era? Era com a Mia, não era? Era. Era, né? Aí ele chega tudo, tipo, aí, não mexe com ela. Aí o cara chega e só vai fazer o quê? Ah, ou se não, eu vou... Aí ele começa, tipo, tentar lançar um mind game no cara, né, cara? Caraca, cara, é muito ruim, cara. Ele começa a tentar, tipo, se você continuar mexendo com ela, você foi repetente, né? Ele fala que agora, como ele é repetente, ele batesse nele, seria agressão contra menor de idade, ele ia ser preso, e o caralho é 4. Ah, meu filho, eu mesmo já tava com vontade de dar um soco na cara desse filho da puta, cara. Porra, cara. E pior, cara, que a gente, o ator que faz o Light, ele me incomoda, cara, porque ele parece um bocó, sabe? Tipo, não tô dizendo que era um ator ruim. Talvez ele em algum outro filme, em algum outro papel, talvez funcione. Mas como o Light, cara, que tem que ser o cara descolado, o cara maneiro, o cara que todo mundo olha e fala, porra, que cara fodão, não funciona, cara. Ele parece um bocó, cara. Ele é o retardado da escola, sabe? Ele é muito esquisito, cara. Ele é um banana. Exatamente, cara. É uma banana. Tu pega uma banana de pijama, bota a cara desse garoto, pronto, tá aí o personagem. até banana. Porque a própria namorada manipulou ele, né? Então, todo mundo manipulava ele, cara. Todo mundo. Você não viu quando... Olha só, na cena do restaurante, quando o Eli foi confrontar ele falando, você é o Kira, não é? Você viu que ele entregou o jogo? Ele não tentou despersuasar. Cara, na hora ele entregou o jogo. Na hora. Não, cara, o que você tá falando? Os personagens desse filme estão todos errados. O Light, que devia ser o manipulador, um pouco psicótico, sociopata, assim, porque o Light Yagami é um sociopata, desculpa, mas ele é. Ele é, com certeza é, pô. E a gente adora ele sendo psicopata e sociopata mesmo, não tem problema nenhum. Então o Light, que devia ser um sociopata manipulador, é a porra de um banana bundão. A Mia, que devia ser submissa e toda fervorosa fã do Kira, é a porra da manipuladora sociopata, então eles inverteram completamente a porra dos papéis aqui. O L é o gênio mais burro que eu já vi na face da minha vida. Nossa, cara, a gente já começa a falar do L? Porque porra, tudo bem. Vamos lá. Por que ele era Otaku viciado em doce? No anime, o personagem L é viciado em doce. Mas é viciado em doce do tipo, ele só come doce. Ele não come outra coisa que não seja doce. Mas não é nesse nível de o cara precisar da adrenalina do doce pra poder manter acordado. Não é assim. Não é nesse nível de loucura. O cara, do jeito que ele comia doce na porra do filme, ele devia ser diabético, desgraçado. Não é. E ó, eu vou te falar uma parada também do L também. Eu não ligo pra essa parada de mudar a etnia, na verdade, dos personagens, não, cara. Eu acho que não, a etnia não tem nada a ver. Você tá falando do fato dele ser negro no filme? Não, porra, não tem nada a ver. Esse é o menor dos meus problemas, cara. É, só que o que me incomoda nesse L, cara, não é o fato de ter mudado a etnia e isso descaracterizou o personagem, não. Se o cara tivesse pelo menos mantido um pouco da personalidade que o L tem, não usasse uma arma. Caraca, cara, o L, é o cara que no anime, ele pegou a arma, usando fazendo arma mão de pinça, cara. Destruir a casa do Light, cara. Quando veio, destrói essa porra toda que eu não quero mais nada. Nossa, que senhora, você tá trabalhando nessa porra aí. Cara, o L matando, o L falando que vai matar, cara. Ele ferindo civil, caraca, cara, que ele usando o carro, Nerdmaster, o L dirigindo o carro pra poder perseguir o Kira, pelo amor de Deus, cara. Ah, velho, ele vai tomar banho. E no final do filme também tem todo aquele, cara, eu não entendo o que que o ator que tá fazendo o L, eu não sei o que ele tentou passar, cara, mostrando ele, queria passar com o cara meio, olha só, gente, ele é inteligente, mas ele é meio maluco, eu não sei, cara. E ele, o L tinha toda essa relação igual ele tem, tipo, de Batman com Alfred, com o mordomo dele, cara, eu não lembro disso no anime, não, eu não. No anime, o Atari, ele não é o mordomo do L. Na verdade, o Atari é o tutor do L. Porque o L, como foi descrito no filme, mas é melhor descrito no anime, o L foi criado num orfanato e esse orfanato foi criado pelo Atari para justamente desenvolver crianças com QI altíssimo e transformar elas em benfeitores da humanidade, vamos assim dizer. No caso do L, foi ele ser um detetive sensacional. Tão sensacional que no anime ele não só é o L, como ele ainda é dois outros detetives. Ele faz o papel de dois outros detetives. Os três melhores detetives do mundo são o L, com nomes diferentes, entendeu? Pra tu ver como é que o cara é realmente fora de escala, a inteligência dele, entendeu? E no anime, essa inteligência fica nítida. Porque o cara descobre as coisas de olhar pra você e ver o que você tá falando. É tipo estilo Sherlock Holmes mesmo. O cara tá te vendo, ele sabe tudo que se você tá mentindo, se não tá mentindo, por que que você tá mentindo, entendeu? Mas ele nunca tira uma conclusão assim de 10 segundos de conversa, não. Ele vê, estuda, pega os antepassados do cara, pega os registros, vê na A. Então agora você tem 5% de chance de ser o Kira. No filme, em 10 segundos de conversa, não, você é o Kira, e foda-se, é você que é o Kira, e eu não quero saber de mais nada, é só você que é o Kira, e eu... Já foi ameaçar o cara. Não, então, essa cena tá errada nos dois sentidos, cara. Errada com o L, chegando pro Light falando, você é o Kira, que não sei o que e tal, vamos parar com esse joguinho, eu vou te pegar que não sei o que lá, tipo, o L fazendo isso, cara, e aí ele vai lá, abaixa o capuz, deixa o rosto à vista e tal, porque não foi, ele tava todo o filme todo andando com o capuz na cara, pra ninguém poder ver o rosto dele, que ele fala, não, o cara tem que ver o rosto, que não sei o que, aí vai, tira o capuz, não foda-se, né, e chega o, aí chega o Light, cara, isso que me dá raiva, cara, aí chega o Light, como é que você sabe que eu sou? Eu não sou, não, aí ele, não, você é sim. Tá bom, mas eu preciso de ajuda. Mas se eu fosse, se eu fosse o Kira, você estaria no lugar errado, você tá pensando do jeito... Mas é se eu fosse o Kira, não sou, tá? Só vou deixar bem claro, não sou. Mas se eu fosse o Kira... Não, ah, cara, que é outra coisa que tá, outra coisa que me deixa puto desse filme, cara. Quando eu vi, eu senti muita vontade de parar o filme na hora que eu vi isso. 93 regras na porra do livro, cara. 10 páginas de regra na porra do... Como? Como? 10 páginas de regra. Não, mas se o cara for morto na manhã de sábado, quando estiver tomando banho, ele pode se ver livre da maldição. Ah! E tem essa parada do... Porque no anime são quantas regras? No livro do anime original são 6-7 regras. Só na contracapa. Só tem uma. Uma! Ó, Alana, é uma contracapa de regras. Caralho! Por que que eles fizeram isso, cara? Porque americano é burro! Porque o povo americano é um bando de retardado que se não explicar... 93 regras diferentes, ele não entende. Não, e Alana, você também pega o livro mesmo, o caderno, né, o Death Note, que no anime é uma parada mais sutil, sabe? Tipo, ele pode fazer as coisas que ele faz e tal, só que é bem limitado. Agora no filme não. Igual lá no filme, tem aquela cena lá que o L pega o... Como é o nome do cara mesmo? O Akira não, o mordomo do L lá. É o Atari. Ele pega o Atari, aí ele escreve. É, ele escreveu uma história pro cara. Vai escrever, vai vasculhar os dias da casa do L e que não sei o que e tal, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, aí ele vai me ligar, aí vai me contar e tal. Em 48 horas, sei lá, e depois ele vai morrer, mas ele vai pegar, ele vai decidir, vai pegar a página e não vai morrer. Tipo, só o... Cara, ele não pode fazer isso, tá ligado? Tipo, isso é muito errado. Ele não pode alterar as situações e o mundo em volta dele, igual ele fez no livro. Você não pode, você pode decidir como o cara vai morrer, mas de formas naturais, tipo ataque cardíaco. Você pode controlar através do... Estou falando do anime, tá? Você pode controlar as ações que o sujeito que vai morrer vai ter antes de morrer. Um exemplo. Uhum. No anime, ele estava sendo perseguido por um oficial do FBI, a mando do L. E aí, quando ele soube disso, ele programou, entre aspas, no caderno, que um criminoso que estava o nome na televisão entrasse num ônibus junto com ele, sequestrasse um ônibus, ficasse loucão e depois se jogasse para fora do ônibus e fosse atropelado. Isso aconteceu. Porque tava tudo escritinho no Death Note. Mas ele não poderia controlar, por exemplo, o motorista, porque o motorista não tava com o nome escrito no Death Note. Ele só pode controlar a pessoa cujo nome ele colocou no Death Note, entendeu? No filme, o Atari... Ele escreveu só o nome do Atari também, que ele ia fazer. É, mas eles também controlaram os caras que foram lá atirar no Atari na... Ah, é verdade. Ou aqueles caras apareceram do nada. Apareceram, estamos aqui de repente, passando nada, aqui, Paulo. E vemos um cara lá dentro, decidimos que vamos lá dentro atirar nele. Porra, oi, oi. Ela fala da morte do Atari, cara, sobre os caras chegarem e matarem ele. O que deu a entender que o caderno faz tudo parecer um acidente, então... Os caras já foram atrás do Atari e o Ryuk, que o L falou: se for matar, você que se vir, você arranja um jeito. Então o Ryuk que fez os caras matarem o Atari, não o, sabe? Foi uma coisa controlar as pessoas em volta. Mas mesmo assim, cara, os caras não deveriam estar ali, porque não tinha. Ninguém sabia que o Atari tava ali naquele lugar. Aquele Atari, porra, o Atari pra chegar naquele lugar, ele levou 4 horas pra chegar na porra da mansão. Mas foi onde o Ryuk que mandou os caras. No caderno original do anime. E não teria como não, o Ryuk mandar. O L mandou a gente atrás dele. O L mandou a gente procurar o Atari, cara. E aí, quando encontraram no caderno lá, acho que tinha botado que ele ia morrer fuzilado, alguma ouvinte, coisa assim. Isso é só ou pra o Ryuk escolheu matar ele. Ouvinte, peraí. Ouvinte, isso é só pra você perceber como é que essa porra desse filme é confuso, cara. Que ninguém tá entendendo porra nenhuma do que aconteceu nessa cena. Não, calma, eu entendi. Olha só, eu entendi uma coisa. Mário, sim, o L que mandou ir atrás do Atari lá. O L que mandou os caras atrás do Atari, beleza, mas são homens do L. Mas foi o Ryuk que, ao escrever no Death Note, sim, controlou a mente dos caras pros caras fuzilarem o maluco, cara. Deixar o cara igual uma peneira ali no chão. Mas como que ele ia escrever no Death Note se ele não conhecia os caras? Tá vendo? Tá vendo? Eu tô falando! Não, é porque ele controlou os caras, ele controlou as coisas. Ai, cale-se, você me deixa... Não! Ele controlou a situação, cara. Ele controlou a situação. Mas o Ryuk, ele não pode matar as pessoas pela mente dele sem escrever no Death Note? Não pode. Death Note como se fosse então realmente não faz sentido. No anime, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Isso também é uma coisa que me irrita muito nessa porra desse filme. No anime, o Shinigami escrever o nome de um humano é a forma do Shinigami matar o humano. Escreveu o nome, morreu. Fim de papo. Para os Shinigamis, no mundo dos Shinigamis, aquilo é trabalho. A pessoa, o Shinigami sair escrevendo o nome no caderno, é trabalho. Não, eles não fazem isso porque, eu gosto muito de matar. Porra nenhuma. É como se os Shinigami fossem funcionários públicos, entendeu? E matar as pessoas é o trabalho deles. Que no anime, no manga, tem um negócio que os Shinigamis têm. Eles conseguem ver o tempo de vida da pessoa, fica um relógio em cima da cabeça. Uhum. Eu não teve isso no filme, que é os olhos de Shinigami. Uhum. Que o usuário do Death Note pode sacrificar metade da vida dele pra ter os olhos de Shinigami. Aí ele consegue olhar pra pessoa e já sabe o nome dela, a hora de morte, a hora que vai morrer. Até no mangá, quando a Mia aparecer, ela tem os olhos de Shinigami. Porque o L faz ela ter. Porque o Kira não queria morrer cedo. Isso. Ele queria se tornar um novo deus. O Kira manipula ela pra fazer um lugar dele. Mas o que acontece? O que eu ia falar é, no anime, se tiver Shinigamis, não é só o Ryuk, como aparece no filme, né? Eles não são nem citados. Na Terra, aparecem três. três. O Ryuk, o da Mia, que eu não lembro o nome da porcaria, que é o bicho branco, e um outro que parecia um gafanhoto, que só apareceu pra pegar o caderno e ir embora. Ah, tem esse eu não lembro, desse eu não lembro mesmo, cara. É na segunda parte do anime, na segunda parte do anime, quando o L morreu e os sucessores do L apareceram. Ah, eu não lembro dessa parte, essa parte é bem... Tecnicamente, pra mim, não tem o terceiro Shinigami pelo seguinte fato, pra mim o anime acabou quando o L morreu, porque dali pra frente foi... Ladeira abaixo. Alana, isso não é spoiler, porque, porra, tava óbvio que um dos dois ia morrer. Ou o L ou o Light. Não tinha como os dois ficarem vivos até o final da conversa. Porque ali, um tem que morrer. Então, a única coisa que precisa saber é que quem morreu foi o L. Tecnicamente, deveria acabar ali o anime. Só que fez sucesso. Então, a produtora mandou fazer. Não, agora traz sucessores do L e os sucessores vão atrás do Kira. Ficou uma merda! A merda inacreditável, cara. Death Note Putin, porra. Death Note Putin! Death Note Putin! Ele tá entediado, né? Basicamente isso, né? Ele faz isso por quê? Porque ele tá entediado, ele quer salvar o mundo da maneira deturpada dele, já matando todas, igual ele fala no anime, as maçãs podres, sabe? Pra poder renovar o mundo e fazer um novo mundo, um mundo novo. Agora, o L do filme, cara, ele queria, tipo, meio que... Tipo, no anime ele é um anti-herói, né? Basicamente o L no começo do anime, pelo menos, ele é um anti-herói, né? Não chega a ser o vilão da história. Só depois que ele começa a matar civil pelos propósitos dele que ele vai se tornando vilão. É tipo, é o caminho que o Walter White faz no Breaking Bad. Ele vai se tornando vilão aos poucos do história. Uma boa analogia. Agora, no filme, cara, a gente tem o Kira. Caralho, eu, tipo, o Kira super-herói, tipo, vou matar só a gente do mal, não vou matar a gente do mal. Tipo, mesmo ele se ferrando, não vou cumprir meus objetivos. Igual ela fala. Cara, o que destoa a motivação é... da porra do Light Turner são duas. Atacar os bullies e matar o cara que matou a mãe dele. No filme, é só isso. Ele só queria atacar o bully e atacar o cara que matou a mãe dele. Se fosse pelo Light, o caderno tinha acabado aí. Ele não ia mais usar o caderno pra porra nenhuma. Foi quando entrou a psicopata da Mia na conversa, que ele começou com a putaria de matar iraquiano, matar o chefe do tráfico e matar a puta que pariu. Aí ela falou, se você não mata mais ninguém, eu não vou mais dar pra você. É basicamente isso. Ele, o quê? Eu vou falar também que eu matava também. Eu sou muito fraco. O objetivo do White nesse filme era transar. Exatamente, Alana. Caraca, resumiu muito. Ou seja, vamos ser sinceros, o Light Turner, pelo menos no começo do filme, até ele encontrar a Millie, era uma porra de um virgão. Exatamente. Vamos mudar o nome da série pra Fuck Note, né? Fuck Note. Quem você escreveu o nome desse caderno vai transar. Quem quer fuder? Não, a ideia é praticamente a mesma. Quem você escreveu o nome desse caderno vai se fuder. Basicamente. Pode sair muito mesmo uma paródia pornô, hein? Mas já tem, deve ter. Você pornô, acha que já não tem? Deve ter, cara. Será que, tipo, ele escreve um final assim, como é que a transa vai terminar? Tipo, vai terminar com gangbang. Aí, sei lá, tipo, vamos lá, Valkyria, no dia 3 de julho, às 4 horas da noite, vai tomar um gangbang, tipo assim. Não, ele bota tags, ele bota o que ele quer, ele bota mencionar. É tipo pesquisa de site pornô, é isso? Ele bota tags. Cara, agora é sério. Alana, só pra você entender. É, vamos ver se você consegue entender a analogia. O Nerd Mais concorda. A Mia controlar o L, manipular o L, é tão errado, cara, do nível Alerquina manipular o Coringa, tá ligado? É esse nível de escrotidão, cara. É isso que não pode acontecer. Não, é, pelo que vocês falaram aí, eu já entendi qual era a parada. É porque eu realmente não cheguei nessa parte do anime, que a Mia aparece, então eu não sabia exatamente como ela era. Eu vou fazer aqui uma piada interna que o Wallace vai entender. É tão errado quanto a Batgirl transar com o Batman. Ah! Caraca, cara, é muito errado isso, cara. É muito, muito errado isso. Eu não é tão interno, é dois casts atrás, ou três casts, não sei. É... Mas agora, sério, a gente tem lá o Ryuk. O Ryuk no filme, ele joga o... Eu não lembro, cara, eu não lembro mesmo. Ele joga o caderno porque ele também só queria ver o caos e tava entediado também? Não. Primeiro, não aparece. Mas segundo, vamos botar diferenças entre Ryuk do anime e Ryuk do filme. Ryuk do anime jogou o caderno no mundo dos humanos e, primeira coisa, ele só pôde fazer isso porque ele tinha um caderno reserva. Porque os Shinigamis não podem ficar sem o caderno. Tá? Mas tudo bem. Então, ele jogou o caderno no mundo dos humanos porque ele tava entediado pra caralho, porque o mundo dos Shinigamis é chato pra cacete. Quando caiu na Terra e o Light pegou, aí teve contato com o Shinigami, né? Beleza. Aí, o Shinigami, no caso do Ryuk, ele é mentiroso. Como é que eu posso explicar isso? O cara que tem segundas intenções, mas nunca deixa claro que as segundas intenções... É o Littlefinger, Minjin. É tipo Mindinho, isso, é estilo Mindinho do Game of Thrones. E quem não conhece Game of Thrones não entendeu porra nenhuma, mas tudo bem. Aí o que acontece? Não, realmente não. Ele é falso, ele é mentiroso. Quando o Light pergunta alguma coisa sobre as regras, ele nunca conta porra nenhuma pro Light. Por exemplo, que o Shinigami pode ver o tempo de vida e o nome da pessoa, porque ele só de olhar pra pessoa. Aí o cara, o L tá me enchendo o saco. Você não pode me dar o nome do L? Não vou te dar o nome do L. Por quê? Porque eu não quero. Ué, foda-se, eu não quero. Eu não tô aqui pra te ajudar, eu tô aqui pra me divertir, eu tô aqui pela zoeira. Eu sou rueiro. É pra me divertir e pra comer maçã, porra. Não, inclusive, é uma coisa que ele fala, que eu acho também que ele fala no filme, que isso é interessante. Ele fala, cara, quando essa merda toda acabar, eu vou escrever seu nome no caderno e eu vou ter o prazer de escrever seu nome no caderno quando eu fazer isso, cara. Não tô teu amigo. Ele não fala isso no filme, não, mas tudo bem. Ele fala isso no filme, né, Nerdmaster? Mas não com essa entonação de que vai sentir prazer, mas tudo bem, tá bom, ok. Aí o que é no filme, qual é a motivação do Shinigami estar aqui na Terra? Eu quero matar. Tá, por quê? Porque eu quero matar. Você mata pra mim. Escreve o nome no caderno que eu quero que morra. Mata esses filhos da puta que eu tô falando. Ai, cale-se. Cara, sabe o que me incomoda muito do Ryuk do filme? Aquela cena quando eles estão lá na montanha-russa que a Mia tá pra morrer. O Ryuk, ele fica desfazendo a montanha-russa, mexendo no braço, cara. Não, sim, velho. Sim. Como se ele tivesse um poder, tipo a Jean Grey, tá ligado? Então, Dark exatamente, Man. Cara. Tipo, ele mexe a Ryuk, mão. O Ryuk não pode fazer isso, cara. Ele não pode fazer isso mesmo. Shinigami nenhum tem esses poderes telestéticos, cara. Daquele nível. Pô, ele tá manipulando gigante. A morte ali, né? Ele não, ô Mario, o que acontecer. Mario. Se a pessoa morre é por causa dos poderes dele, então ele manipula as coisas pra acontecer do jeito que tá ali no caderno. Não é bem assim. Mas não, cara, fisicamente, não fisicamente daquele. O único jeito de um Shinigami matar um humano é escrevendo o nome no caderno, cara. Não tem outro jeito. Se ele vai escrever que no caderno o cara vai cair de um prédio e se jogar, beleza. Se o cara quer escrever que no caderno a roda gigante quebrou, ela vai quebrar, mas não com o cara fazendo. Tapa de Jean Grey na porra da roda gigante. Tapa telecinética na roda, né, cara? Cara, na verdade os americanos falaram, foda-se, eu vou pegar, vou fazer do jeito que eu quiser e foda-se a história do anime. Não é, tipo, vou fazer melhor, tá ligado? É basicamente isso, vou fazer melhor. É igual fizeram com o Dragon Ball, vamos pegar Dragon Ball e vamos fazer, cara, melhor. Sabe o que, mais me entristece? Sabe o que, mais me entristece na porra desse Ryuk do filme? É saber que a voz e as expressões do rosto são do William Defoe, cara. Isso que fica o puto, cara. Porque se fosse um filme decente, maneiro mesmo, usar o William Defoe pra ele fazer o Ryuk é perfeito. E ó, eu digo mais, não precisava nem CGI. Bota uma maquiagem no William Defoe que ele vira o Ryuk, cara. Ele é a cara do Ryuki, cara. É mentira? É mentira. Ó, não precisava de maquiagem pra ele fazer o Duende Verde. E não precisa de maquiagem pra fazer o Ryuki, cara. Ele tem essa cara de monstro dele, velho. Ele faz qualquer tipo de alienígena. Não, ia precisar de uma pasta branca só pra dar uma esbranquecida na cara, tal só coisa. Isso, cara. De repente, só uma lentezinha de contato pra ter um olhinho sinistro, né? Mas fora isso, não. O resto tá tudo aí. Tá tudo ali, cara. Tá tudo ali, cara. Tá perfeito, cara. Ó, eu vou te falar, hein. Que filme cagado, hein, cara? Eu tô perdendo até vontade de gravar esse cast. Ai, que nojo. Encerrar essa porra, chega, acabou. O Bix está até agora. Desculpa vocês dois que disseram que gostaram, Alana e Orion. Mas, ouvinte, se até agora você não percebeu que esta abominação da Netflix não vale 1h40 da sua vida... Vai lá, assiste, pois não vem reclamar aqui pros comentários dizendo: porra, vocês nem me avisaram que o filme é ruim. Não vem não, tá? Caralho, cara, posso me defender? É ruim, vai, vai, defenda. Ela, vai. Eu achei o filme bom até vocês me contarem do negócio do anime, da história do anime, entendeu? Que mudou completamente os detalhes e tal. Agora eu também tô achando que o filme foi uma merda. Não, comparado ao anime não, comparado a qualquer filme, cara. O ruim do Death Note é que ele é um filme ruim, por... Tipo, mesmo que não existisse anime, ele ainda continuaria sendo um filme de merda, cara. É um filme de um cara, não, de um adolescente de bosta. No anime, vê que eles mudaram totalmente a história, tipo... Alana, o Light, ele se esconde na formatura dos policiais usando uma cartola. Ele troca de cartola com um maluco, ele se disfarça, cara. É esse nível de escrotidão que o filme é, cara. Ele te trata como se fosse um imbecil. Olha só, você tá vendo essa cartola? Vou botar na cabeça desse cara e vão achar que, sim, esse cara sou eu. É esse nível de escrotidão, cara. É esse, tá entendendo? Você tá entendendo onde eu quero chegar? Sim. Ah, puta que pariu, cara. Uma última coisinha, só pra mostrar o nível de escrotidão desse filme. E a única coisa que eu respeito nesse filme... Só se tem, pode dizer, nossa, o Nerdmaster respeita uma coisa no filme. Sim, eu respeito uma coisa no filme. Uma só. O Light do anime, por conta, sei lá, da cultura japonesa, tal e coisa, ele só matava o povo da região dele. Muito mal do Japão todo. Ele não chegava a matar ninguém de fora do Japão. Pelo menos o anime nunca mostrou ele matando gente de outras nacionalidades. Light, do filme, deu no que ele comeu a Mia, saiu matando Deus e o mundo. O que é bom, tudo bem. Eu, se tivesse um caderno desse, eu também matava Saddam Hussein, o filho da puta do gordinho da Coreia, e quem mais tivesse fudendo com o mundo, pelo mundo inteiro. Beleza, legal. Aí é por isso que eu não entendi... Como é que a merda do L, do detetive, descobriu tão rápido que o cara tava lá na cidadezinha do cu dos Estados Unidos? Sim, o L, ele tinha acesso ao roteiro do filme. Ah, tá. Aí, sim. Agora, pô. Caraca, mano. Ó, tô falando na moral, hein. 10 de 10 esse filme agora, hein. Eu não sabia, eu não tinha pegado esse detalhe. Agora você falou. O L tinha melhor acesso filme. À página do IMDB, né? Ele tinha a página do IMDB. Tudo tem que falar, parabéns, Mário. Conseguiu salvar o final do filme. Eu tô impressionado contigo, cara. Parabéns. É isso, né? É, se vocês quiserem perder seu tempo, quer dizer, agora não. Agora vocês têm que assistir porque o Mário conseguiu melhorar o filme. Bota na cabeça com ele que tinha um roteiro que vocês vão se amarrar. Assiste lá. Death Fox na Fox. Na Fox Kids, não. Fox Kid, não. Caraca, cara, isso é muito errado. Fox Kid, cara, isso é muito errado. Assiste lá na Netflix, lá, o Death Fox, lá, procura lá, bota Death Fox. Aliás, tenta botar Death Fox no Google, acho que você consegue achar o filme melhor. Não, o pior que eu pesquisei, existe a paródia XXX de Death Note, existe. Ah, eu tenho que assistir isso, cara. A paródia hentai? Tá, link. Não, não é hentai, não, é XXX, é versão americana. Caraca, meu irmão, link no post, Mário, né, demais, é isso mesmo? Não. Ah, eu vou pô, né? Então, ou então pelo menos dizer o que ele tem que procurar no Google, né? Bota a pesquisa no Google, ele que se vire depois. Olha só, pai, se você der seu filho, ouviu o Huntercast, se fudeu. Eu não sou pai de ninguém, não me responsabilizo por nada. Esse programa é essa bosta. Falou, psicólogo. Caraca, eu sempre esqueço que eu sou um psicólogo. Alana, como é que você acha que o filme poderia ficar melhor? Ah, puta que pariu. Logo eu? Porra! Encerramos mais uma caçada. Obrigado! Como o Wallace falou, flopei esse podcast porque eu esqueci, eu abstraí o filme da minha mente, graças a Deus, né? Só não pude abstrair esses erros de gravação durante esse podcast. Sim. Alan, eita, gente, aí, temos o contato da lua. Ela tentou falar e o microfone dela fechou tudo. Ô, Alana, mexe. Alana, tira esse microfone e bota de novo, cara, pelo amor de Deus. E muda esse microfone. E essa foi a Lana, nossa correspondente no Iraque. É. Ei, uma coisa que eu ia falar. A Lana vai falar. Ô, Lana! Nossa senhora! Alana, tá chiando? Caraca, faz anos que eu não escuto estática, cara. Eu tô me sentindo nos anos 2000 de novo. Super choque. Então, não é pra gente saber... Peraí, só um instante. Me espere aí que eu vou ali pegar um... Não, eu tive que dar um esporro pro meu filho, que ele tá entrando toda hora aqui no quarto. Tá, já pedi pra ele não entrar mais. Coitado do garoto. Nossa, ele é velho mesmo. Coitado do garoto, porra. Ele tá com videogame e televisão na sala pra poder ficar lá se divertindo o quanto que eles é. Pra que, caralho? Ele quer sua atenção, ele quer a atenção do pai. Não, ele já teve a atenção do pai o dia inteiro, Mário. Vai a puta que te pariu. Porque o pai é mais divertido que o videogame. Vai, gente. Eu vou dar atenção pro meu filho, tchau. Tu vai logo, vai depois que ela tá revoltada. Fica quieto, meu Mário. Porra. Vai, né, você fala. Ih, eu fiquei no calo do cara. É, ele caralho. Ficou puto mesmo? Ele ficou. O cara ficou puto. É, que eu tava sussurrando. Mas eu falei. Por que ele ficou puto? O que você falou, Mário? O nego não deixa o cara raciocinar, o nego também é foda. A edição desse podcast é feita por bambodecerebros.com.br.